Começa agora, na Rádio Antena Web, Imaginário 21, um espaço de opinião, pensamento e música. Imaginário 21, com Emanuel Almeirante. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma emissão do Imaginário 21. Como sempre, aos domingos, às 21h, sai o programa em formato de podcast que vocês podem ouvir quando quiserem, onde quiserem, na companhia de quem quiserem. Essa é a liberdade que dá o nosso programa, programa que é feito com muita energia para vocês, boa energia de preferência, para começarem a vossa semana animados, com força, ou para terminarem, depende das vossas folgas, depende do vosso trabalho, depende do que é que estão a fazer, se estão a trabalhar ou não. Seja como for, eu espero que esta edição seja muito, muito agradável para vocês, porque para mim foi um prazer enorme fazê-la, porque, como vocês já sabem, já anunciei no Facebook, já, portanto, já uma divulgação, e este é um Imaginário 21 especial, é um Imaginário 21 que vai ter uma entrevista, uma conversa, vá, que eu fiz com o meu amigo Alexandre Batalha, o qual eu identifiquei no meu post Facebook. Se quiserem ver, vão a Facebook, Emanuel Almeirante, não há lá muitos, sou eu, e vão lá ver o nosso, portanto, o nosso entrevistado deste domingo, desta semana. E tal como eu disse, vamos fazer, e prometo fazer, um especial todos os meses com um amigo meu, sobre alguma área em específico ou sobre um tema em geral. Neste caso, como foi o primeiro, e como era o Alexandre, eu optei por abordar diversos temas que são importantes para ele e que, no fundo, fazem com que toda a gente se possa relacionar um pouquinho com a história dele e com aquilo que lhe aconteceu e essas coisas todas. Bom, mas para já vamos começar o nosso Imaginário 21 com uma grande música. Eu tenho optado por dizer os álbuns, as músicas. Não sei se vocês gostam que eu faça isso, não gostam. Portanto, digam, mandem comentários lá na página da Antena Web, antenaweb.info/imaginario21. Ou no nosso e-mail, imaginarium21@antenaweb.info. Portanto, é só trocar a ordem das palavras e pronto, e está lá. Portanto, está lá, estamos ligados, é o que eu queria dizer. Estamos ligados de uma maneira ou da outra. Façam o favor de dar o vosso feedback. Portanto, esta música é uma música bastante influente. Quer dizer que é de um cantor que eu admiro bastante, apesar de não ouvir assim com tanta frequência, mas é um cantor que eu admiro muito. Não sei se é pelo carisma, eu acho que eu admiro pessoas com caráter, e então sei lá, acho que isso me conduz a determinados tipos de música. Pronto. E a determinados tipos de pessoas. E estes três primeiros artistas que vão soar aqui no Imaginário 21 são, de facto, dois artistas e uma banda que são muito importantes para mim. Portanto, acho que o primeiro dispensa apresentações, o segundo também e o terceiro também, mas quer dizer, Eu tenho que apresentá-los na mesma. Portanto, Bruce Springsteen. O álbum é o Philadelphia. Music from Motion Picture. From the Motion Picture Philadelphia Film. Portanto, esta música teve Grammys, teve, sei lá, portanto, teve nomeações, mas depois arrecadou mesmo os prémios. E um Grammy Award para a canção do ano, melhor canção composta, e ganhou isto foi em 95. Em 94 ganhou o Oscar para a melhor canção original, portanto, por ter feito parte do filme Filadélfia. Quem não ouviu, deve andar em Marte, porque esta música é muito, muito conhecida, é de 1993, e o Bruce Springsteen é um, como dizem lá no Brasil, é um cara cheio de... É o cara. Este homem é o cara. E é a cara deste tipo de música, deste estilo de música. E eu gosto muito, deixa-me sempre com energia, apesar de ser uma música mais calminha. Depois, vamos ter uma cantora que eu gosto muito, que ela é parte da banda Florence and the Machine. E o álbum é Lungs. E a canção é Cosmic Love, só que eu escolhi uma versão ao vivo numa rádio, porque eu gostei muito, eu gosto de versões ao vivo, para ver como é que realmente a canção soa. Porque a não ser que sejam, sei lá, os Coldplay, que soam igual num álbum ao vivo, há sempre uma roupagem nova, uma maneira de cantar ao vivo, que eu gosto, não tem obrigatoriamente que soar ao álbum, aliás, até é melhor que seja um pouco mais, como se costuma dizer, um pouco mais sujo. Portanto, esta canção é muito fixe, o timbre dela é muito bom, é de um álbum Lungs, já disse, dos Florence and the Machine, e foi lançada em 2009. Esta cantora tem um timbre realmente fantástico, é o que eu gostaria mais de ressalvar. E agora, o não menos grande, o maior, talvez o maior mesmo em termos de extensão, o grande Dave Matthews, com a sua Dave Matthews Band, 41 é do álbum Crash, de 1996, está integrado num género que é blues rock, portanto blues, mistura de rock. Aquilo são, basicamente, os jovens juntaram-se em palco, a todos eles, um master em cada instrumento, quer dizer, no Hunting Gailey, que toque. Não é que toque mal, não há ninguém ali que toque bem, ou muito bem. Toda a gente toca excepcionalmente bem e as músicas deles ao vivo têm 10 minutos e um quarto de hora. E eu, que me farto muito depressa das músicas, tenho que dizer que com esta banda não, eu só quero que eles continuem a tocar. De tal maneira que, se eu não estou enganado, o último concerto que eu vi aqui em Portugal, portanto no Pavilhão Atlântico, teve uma duração de 3 horas e tal, ou 4 horas. Aquilo foi... Epá, os homens já não podiam mais, os homens já não podiam ter feito mais, foi excelente, maravilhoso, quer dizer, todos eles são maravilhosos, portanto, começando no Dave, passando pelo saxofonista, passando pelo violinista, o baterista, o baixista, o guitarrista, quer dizer, aquela gente toda são pessoas muito, muito, muito virtuosas e têm uma curiosidade que eu gosto muito, que é... Eles têm todos, em todas as músicas, têm todos o seu momento para brilhar. Portanto, não é só o Dave a cantar. Portanto, normalmente o que acontece, na generalidade das bandas, é o guitarrista brilha numa música, o baixista noutra, o baterista noutra, quer dizer, cada um faz um solo. Agora imaginem, cada um faz um solo magistral, mas em todas as músicas durante 4 horas. É brutal, é uma coisa espetacular, e é uma energia, uma boa energia muito, muito grande, e por isso eu quis trazê-los aqui. E sem mais demoras, vamos então ouvir a Dave Matthews Band, vamos ouvir Florence and the Machine, mas vamos começar com o grande, grande Bruce Springsteen. Eu volto já a seguir, até já. Philadelphia. avenue till my legs felt like stone. Voices of friends vanished and gone. At night I hear the blood in my veins. Just as black and whispering as the rain. Streets of Philadelphia. próxima estação, Antena Web. lá mais uma vez. Grande, grande primeiro set, hein? Muito fixe. Foi tudo muito, muito... Foi grande, grande power. Às vezes não é preciso ter assim muito som, muito volume, diria eu. Mas é preciso é ter magia nas mãos e é o que estas três bandas tiveram. E eu espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou fazer uma coisa um bocadinho diferente. Eu vou já apresentar as 6 músicas, porque depois virá o áudio do Alexandre a separá-las. Portanto, vão ser as primeiras 3, que vai ser Arctic Monkeys, Do You Wanna Know, que é muito, muito forte, é muito fixe. Os Eagles com Hotel California, assim mais suave. E depois, para terminar mesmo, suavezinho, Ain't No Sunshine, do Billy Withers. Este grande, grande, grande, grande, grande clássico. E a seguir, a entrevista com o Alexandre. E depois mais 3 músicas que eu já vou dizer quais são. Portanto, vamos começar com o Arctic Monkeys, Do You Wanna Know. É muito... É grande, grande, grande canção. É muito fixe. Eu gosto muito do som dos Arctic Monkeys e gosto desta canção. Gosto muito dela. A partir do momento em que a descobri, fiquei fã. Portanto, Arctic Monkeys, o álbum é AM, foi lançado em 2013. Este é um som um bocadinho mais pesado aqui na nossa lista, mas eu acho que vocês vão gostar. Depois vamos ter Eagles, os grandes Eagles. Isto é uma banda histórica, já não precisa de apresentação nenhuma. Portanto, Eagles, o nome da canção é que está o nome ao disco, Hotel California 666. The Number of the Beast. Mas pronto. Eagles, Hotel California. Foi lançado em 1976. Ou como diria uma pessoa que eu admiro muito. Um youtuber que eu admiro muito. Por que não dizer um youtuber? Um youtuber que eu admiro muito. Que era um canal brasileiro. Que fala sobre futebol. Que é o Desimpedidos. E ele fala. O cara fala assim. O cara diz... Onde quer dizer uma data muito antiga, ele diz, em vez de dizer 1976, por exemplo, ele diria 1900 e antigamente. E é isso mesmo, eu diria uma variação, 1900 e a preto e branco, porque realmente foi há muito, muito tempo, mas ganhou Grammys, o Hall of Fame, esta música é muito, muito conhecida, portanto, o Hotel California, do álbum com o mesmo nome dos Eagles, e depois, para fechar, Gun Billy Withers. Eu não sei se estou a dizer bem o nome do senhor. Bill Withers. Ain't No Sunshine. Portanto, esta música não tem. Não, quer dizer, é intemporal. É ótima. O álbum é Just As I Am, de 1971. Lá está, 1900 e preto e branco. Portanto, é um soul. É o estilo desta canção. Ou, portanto, o estilo em que ela foi gravada. E eu simplesmente adoro a canção. Vamos aqui, portanto, interromper depois esta sessão com... basicamente, uma entrevista, uma conversa com o meu amigo Alexandre. Esta conversa foi... Portanto, esta ideia, ou seja... O que eu queria dizer é, esta ideia foi surgida, ou surgiu, foi surgindo, assim é que é, com o, quer dizer, eu quero sempre evoluir um pouquinho o programa, e então, o que é que eu decidi fazer? Eu decidi que toda a gente devia participar, toda a gente que eu conheço, toda a gente que eu gosto, e como vocês podem participar através de e-mail, através de comentário, através de tanto basicamente destas duas plataformas para chegar até mim, eu decidi pôr os meus amigos também a trabalhar um bocadinho e uma vez por mês cá estará um amigo meu numa área diferente e completamente diferente umas das outras, quer dizer que eu cheguei à conclusão que estou rodeado de pessoas muito, muito importantes e pessoas que são muito, muito interessantes para mim e este espero que também seja para vocês e portanto este programa é especial e é especialmente feito para vocês. Portanto, temos aqui depois da conversa vamos entrar com o Sam Smith Too Good at Goodbyes e esta canção é recente é de 2017, portanto é deste ano, e é um popzinho, também para aligerar, não é? Para não estarmos tão melancólicos depois de Billy Withers no final do primeiro turno, digamos assim, iniciamos o segundo turno, a segunda volta, com este Sam Smith, que é, ele canta muito bem, e, portanto, basicamente são tudo músicas que eu gosto. Vocês vão me perdoar isso, mas eu vou fazer isso no meu programa, vou pôr as músicas que realmente eu gostava que vocês ouvissem, e se vocês quiserem deixar alguma sugestão, isso também é bom lembrar, se vocês quiserem deixar alguma sugestão de alguma música, pedir alguma música, dedicar alguma música, vocês podem fazê-la através do e-mail imaginarium21, assim como o nome do programa, exatamente, @antenaweb.info. Isto nunca é de mais repetido, vocês podem e devem participar, mandem-me e-mails, eu vou lá sempre checar. Se vocês tiverem alguma sugestão de alguma música que queiram ver passar aqui no programa, portanto, que queiram ouvir ou que queiram dedicar a alguém, façam favor, façam-me chegar esses pedidos, deixem o vosso like, é verdade, na página do Facebook, Antena Web, traço grupo de comunicação. Isto também é muito importante para nós crescermos, para chegarmos a mais pessoas, partilhem com os vossos amigos e basicamente distribuam felicidade por todos, que é essa a principal missão aqui no Imaginário 21, para além de termos boas conversas e de ouvirmos e refletirmos, tal qual diz a tag do programa. Portanto, mais uma vez eu digo, por favor, façam isso, divulguem o programa, só assim é que nós vamos todos crescer, vamos para a frente e temos que apoiar as coisas de que gostamos realmente e não nos dedicarmos a dizer olha que lixo que está a passar na televisão, olha que porcaria de série, olha que porcaria de filme. Não, partilhem as coisas que gostam. E se gostam do Imaginário 21, partilhem com toda a gente. Eu vou ficar muito, muito mais satisfeito, vou trabalhar ainda com mais alegria e com mais energia e vocês também vão notar isso e com certeza vamos melhorando todos os dias um bocadinho. Portanto, e voltando a este turno, já íamos na segunda música, Imagine Dragons, Radioactive. Isto é do álbum Night Visions, de 2012. Também foi nomeada para Grammys, também ganhou melhor performance rock, também ganhou uma série de outros prémios, quer dizer, grande banda, grande energia bem positiva, apesar da letra da canção, é uma música que nos convida também um bocadinho, sei lá, a mim, por exemplo, convida, peço desculpa aqui bati no micro, a mim, por exemplo, convida-me a resistir, a insistir e a persistir, e eu gosto muito destas músicas, e para acabar vamos rebentar tudo, não podia deixar de ser assim. Para acabar este grande especial do Imaginário 21 com o Alexandre Batalha, vocês vão ter Kings of Leon, Sex on Fire. Esta música é brutal, esta música deixa-me louco, é muito, muito fixe. Eu sei que eu digo isto sobre todas as músicas, mas epá, é só eu que escolho. E eu escolho mesmo as que gosto muito. E esta então, isto é um power brutal, é uma energia brutal que vocês vão sentir. Isto é dos Kings of Leon, como eu disse. Only by the Night é o nome do álbum. Foi lançado em 2009. Indicações para Grammy Award, New Performance de Rock, sei lá, no UK Festival. Foi considerado o hino do verão. Isto foi uma... Arrebentou mesmo a escala. Mesmo com esta grande banda, rebentou e passou-os para um patamar acima. Sex on Fire dos Kings of Leon, para terminar o nosso Imaginário 21. Eu agora vou para a conversa do Alexandre. Portanto, vamos ouvir Arctic Monkeys com Cosmic Love, Eagles com Hotel California, Billy Withers com Ain't No Sunshine, e depois conversa com o Alexandre, e a seguir vamos ter as três últimas músicas: Sam Smith, Too Good at Goodbyes, Imagine Dragons, Radioactive, e para terminar, Sex on Fire dos Kings of Leon. Foi um prazer estar convosco. Eu vou-me despedir já nesta parte, porque a seguir à entrevista vem as três músicas finais e está tudo dito neste especial Imaginário 21. com o nosso, já é nosso, quer dizer, quando eu partilhar já fica de todos, nosso Alexandre Batalha. Vão lá ter com o homem tem muitas ideias, falem com ele, também está a lançar um novo projeto, e eu espero que sobretudo se deixem envolver pela conversa, uma conversa entre dois amigos que se respeitam muito e que não se levam demasiado a sério, mas ao mesmo tempo respeitam-se e admiram-se. Eu vou ter mais conversas destas, o especial de outubro ainda não vou dizer com quem é, mas também vai ser brutal, vai ser muito fixe, vai ser só sobre um tema, ou quase só sobre um tema, embora eu acho que aquela conversa depois vai descambar, como todas as minhas conversas, portanto, fiquem para ver, não percam o resto dos Imaginários 21 até, ou dos programas, assim é que é, até outubro, até ao especial, eu ainda não sei quando é que vou lançar, não vai ter uma semana definida, portanto, o mês tem 4 semanas, eu posso lançar na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta. Portanto, quando for especial, eu aviso que é especial. Quando não for, somos só nós, eu e vocês. E aí também vai ser muito fixe. Eu estou a gostar do feedback que estou a ter, mas mandem mais feedback. Mandem mais e-mails. antenaweb.info/imaginario21 é a página do programa. O e-mail é imaginario21@antenaweb.info. Vão lá e mandem-me sugestões, mandem-me críticas, mandem-me elogios, mandem-me o vosso canário, mandem o periquito, mandem o cão, mandem o que vocês quiserem, pastel de nata, muito bom, palha de Abrantes, donuts recheados, o que vocês quiserem, quer dizer, façam um favor, usem, é a vossa casa. Eu sou o Emanuel Almeirante, este é o Imaginário 21 Especial, espero que gostes. Fica para ouvir as três primeiras músicas, depois a entrevista com o Alexandre Batalha e para fechar estas três grandes músicas. E assim fica completo o nosso programa. Eu volto no próximo domingo. Até lá, ouve as outras edições, ouve as edições anteriores de há 6 anos atrás para veres a diferença. E fica bem, pensa positivo, mas sobretudo age positivo. Faz acontecer. E como diz um amigo meu, outro amigo meu que eu hei de entrevistar, só vai. Até lá, fiquem bem e uma boa semana para todos. Fui! Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go. Sort of hoping that you'd stay. Saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. You're back to you. Cause I always knew. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I'm going through. Crawling back to you. Have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down.

todos os canais, todos os programas, onde e quando quiser. Antena Web, nós estamos aqui. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. But ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma parte deste Imaginário 21. E hoje é um Imaginário 21 muito especial. Aliás, é o primeiro Imaginário 21 especial. Vou fazer este especial durante este ano, pelo menos, e o próximo, penso eu, fazer um destes todos os meses. Portanto, um por mês, com um. Vou procurar que sejam todos temas muito diferentes. Vamos começar um bocadinho a fugir da norma. Não vai ser só um tema, vão ser dois ou três, os que couberem nestes 30 a 40 minutos de, digamos assim, entrevista. E o meu entrevistado de hoje é o meu grande amigo Alexandre Batalha. Ele vai ser conhecido por todo o mundo, né? E vocês já vão ficar a perceber porquê. E não é presunção, é mesmo assim e acabou. Porque este homem, a frase que eu uso para definir o Alexandre neste momento é: este homem tem um plano. Porque ele tem sempre um plano. Alexandre, sejas bem-vindo, bem-vindo ao Imaginário 21, ao meu programa. Só estás aqui porque és meu amigo, portanto, e só és meu amigo porque és boa pessoa. Portanto, logo aqui, está sempre 2 a 0, já estamos a ganhar. É um prazer estar aqui contigo. E vamos introduzir aqui vários temas, como tão diferentes como viagens, enologia, música, escrita. Como eu disse, o que couber aqui nesta pequena conversa de 30 minutos. Alexandre, diz olá às pessoas, Alexandre. Olá, pessoas. É esquisito, não é? Como estão? Estão não há pessoas. Não, não. Não existem. Elas existem. Elas existem. Existem lá fora no mundo, não é? No mundo real. Não aqui dentro da nossa esfera, da nossa cabeça. Bom, eu se calhar vou começar por te perguntar onde é que estamos, para onde vamos e quem se não. Não, é melhor não, se calhar isso deixamos. Mas que, explica um bocadinho para quem não te conhece, que são basicamente todas as pessoas menos eu. Para quem não te conhece, como é que tu te definirias em menos de 25 horas de discurso corrido, se faz favor? Menos de 25 horas de discurso corrido. Se faz favor. Resumir isto em um minuto. Um minuto, vá. Eu sou um ser humano. Olha, boa, pronto. Boa. Ser humano, é. Check. Alexandre. Ok, Alexandre. Apaixonadíssimo por música. Boa. Apaixonadíssimo por vinho. Encaixa-se. E vinho e música ao mesmo tempo? Pode ser. Pode ser. Primeiro o vinho, depois a música. Primeiro o vinho, depois a música. Ouçam este homem. Por viagens, pelo não estagnar na vida. Ok. Acho que é interessante. Boa. Nós não estagnarmos na vida. Uhum. E pelo desafiarmos a nossa zona de conforto constantemente. Sim. Bom. Portanto, o que é que tu... Vamos falar da paixão que eu mais gosto, que eu partilho, não da mesma maneira, não com o mesmo talento, mas da mesma maneira, talvez, que é a música. Como é que começou? Música. A música começou, eventualmente, com 4 anos de idade, quando estava 4 anos. Deitado na cama e o meu pai tocava para mim. Ah, boa! Aí começou a música. Ok. E vem daí o porquê da música. E que tipo de música era? Country. Country music. Folk. É o que tu tocas hoje? Não. Ok. Country folk? Nada parecido. Gosto muito de ouvir. Não tem nada a ver. Comecei por tocar piano, inicialmente, porque era mais fácil. Era o que havia mais perto de mim era aulas de piano. Toquei piano durante 4 anos. Uhum. E ao fim de 4 anos, a minha mãe convenceu-me que eu deveria continuar a tocar, mas que devia ir para o Conservatório de Música. Mas a tua família tem um background? Não. De música? Não. O meu pai era o único que tocava e tocava por diversão, para me adormecer a mim e ao meu irmão, porque éramos muito difíceis de adormecer. E era a única maneira prática para adormecermos. Era isso ou uma marretada na cabeça? Exatamente. Portanto, ele pensou, bom, assim como assim vou tocar. Mais mal. Ao menos divirto-me. E a gente adormecia. Ok, portanto, ias no conservatório? Sim, conservatório de música, não sei porquê nem onde, não me recordo bem, mas saltei do piano para a guitarra. Ok. E entrei, aprendi a tocar a guitarra em menos de um ano e... Era muita dedicação? É um bocadinho. E em um ano entrei no conservatório. Que é para as pessoas não pensarem que... Ah, e tal, sim, sim, vou aprender ali a tocar, faço os acordes do Dunas e já está. Não. Não era bem isso? Não. Dedicação. Alguma. Um bocadinho. Não demasiado. Não demasiado. Exato. Até a dedicação, é verdade. Exatamente. Faço a obstinação. Pode ser. Não é? Pode ser. Faço uma obsessão. Sim. E pronto, e foi isso. E fui para o conservatório. Ok. E agora não toco nada do género, toco música clássica, flamenco e coisas estranhas feitas por mim. Ok. E as pessoas podem ouvir isso? Não podem? As pessoas devem ouvir? Devem ouvir isso. Mas as podem? As músicas não sei se devem ouvir. Ok. Pronto, mas esse género de música acho que devem e podem. Sim. Gostar. Mas eu digo, trabalhos teus? Trabalhos meus? Não tenho nada publicado. Boa. Não tenho mesmo nada publicado. Estou aqui a entrevistar a futura estrela? Talvez. Tenho meio dúzia de coisas gravadas já, mas não estão publicadas. Dentro desse estilo? Dentro desse estilo, sim. Do clássico, do jazz e do flamenco, uma coisa assim. Tem uma coisa mais improvisada, sim, menos... um mix muito interessante, uma conversa entre guitarras. Olha, uma conversa entre guitarras, talvez. Pronto, a gente aqui somos duas guitarras e isto é a música. Exatamente. Isto é a poesia, bem, pronto, não interessa. Vamos passar à frente. Portanto, a música é um grande motor da tua vida ou é uma coisa que tu fazes de vez em quando te apetece? A música foi um grande motor da minha vida. Dei aulas de música, tentei envergar pela parte musical. Ok. E deixei-me desmotivar pela parte real e financeira no mundo onde estamos e pelo desinteresse das pessoas. Claro. Porque hoje em dia toda a gente quer ser músico, ou toda a gente quer ser ator. E toda a gente o pode ser, entre aspas, pseudo, e já se aprende música em todas as maneiras e mais algumas. Basta ligar o YouTube e já está tudo dito. Um pouco de dedicação, já aparece tudo. Na altura não vi YouTube. na altura, eu posso dizer isto, na minha altura não havia computadores. E parece o meu avô a falar. Exatamente. Até com o telefone na mão. Na minha altura não havia telefones. Isso. Não havia telefones, mas era daqueles que estavam em casa da mãe e tu só podias mexer das tantas às tantas. Exato. Não, não podia mexer, porque senão... Não podias mesmo. Ok. O meu pai era mais benevolente. Não. Tinha um horário em que eu podia ligar. Não. Que era o horário onde as chamadas eram mais baratas. Não. As chamadas para a minha mãe sempre foram caras. Ok. Não dava. Era daquelas pessoas que não tocas ali. Exatamente. E se mexes ali, vamos não. ter um problema. Isso. Ok, portanto, a música. Como, portanto, deixaste-te desmotivar, obviamente. Sim, obviamente, como porque não. Buscar outras fontes de rendimento. Rendimento, mais falando assim, porque. Mas investiste, insististe? Ou foi uma coisa que tu viste? É pá, não. Não, eu insisti, ainda tive um ano e quase dois anos. Só a trabalhar, estava a trabalhar, não era só com música, trabalhava em part-time em restaurantes e tudo mais para eu conseguir complementar, mas com a música em grande plano. Uhum. Mas pronto, entretanto, não deu. Não deu. Não deu, pronto. É assim mesmo, é assim que acontecem as mudanças da vida. E o que é? Foste à procura de outras coisas e coisas foram essas? Coisas importantes ou... Tudo é coisas importantes. São tudo coisas importantes. Tudo é importante. Ouçam este homem. O que é que eu fui à procura? Sim. Ora bem, eu nessa altura, como eu sou um bocadinho meio nómada, um bocadinho meio para não me considerar inteiro. Sim. O Alexandre é nómada, mas pronto, ele agora não está a ouvir. Mas o Alexandre é uma pessoa que muda com diria eu, demasiada facilidade. Demasiada para mim, que sou exatamente o contrário. Eu sou aquela árvore que cresceu e tens a raiz até ao centro da terra, sendo mesmo sítio, se eu pudesse, não sair dali. Lá está, uma vez mais, a zona de conforto a desaparecer. Exato. Lutar contra a zona de conforto. Sim, e então? E o que é que eu fiz? Eu saí dali, que era Viana do Castelo. Sim. Que é já ali ao lado. Como bem disse. Estamos em Lisboa. Portanto... Voltei para Lisboa. Ok. Para trabalhar em bares e restaurantes. Liguei-me à hotelaria em... A parte da restauração. Exatamente. Copofonia. Sim. Copofonia. E dediquei-me com corpo e alma. Que isso vai... isso foi-me levar a vários sítios interessantes, que foi a minha paixão pelo vinho. Nasceu... Que veio... Em algum sítio em especial, tens um sítio que digas assim, olha, fui àquele bar e foi naquele bar, ou foi naquele, com aquele conjunto de amigos, ou foi... A minha paixão pelo vinho veio com... Sim, foi com um grupo de amigos. No bar, não me recordo qual era, porque na altura... Percebi... Ah, espera. Deixa-me só dizer que nesta parte é que lançamos aquele disclaimer em que dizemos que, por favor, não tente isto em casa, porque o Alexandre é um bêbado profissional. Portanto, exatamente. Não há aqui não. Agora... Eu treinei durante bastante tempo para conseguir chegar... São Olimpíadas. Exatamente. E Olimpíadas... Passei por muitos litros e... Passaste por muitos litros, exatamente. Não se chega assim sem mais nem menos. Não é agora eu decidi ser bêbado, exatamente. E sou grande bêbado, não. E se corremos o risco de correr mal, por isso... E de sermos o bêbado lá da rua, que é Sim. A pior coisa que existe. Recomendamos a pessoas com mais de 18 anos, claro. Exatamente. E que tenham a formação profissional... Física e mental para tal. Pronto. O homem foi para dizer que o homem foi à escola, não é? Exatamente. Não é assim. E vamos então passar para esse pedacinho da tua vida em que tu, portanto, ao trabalhares em bares e em restaurantes, foste ganhando gosto, supostamente também, digo eu, pelas cartas de vinhos e, portanto, foste por aí aproximando ao vinho e o vinho foi gostando de ti, tudo o vinho, exatamente. Foi um romance. Foi um romance muito interessante. Muito... Continua a ser? Continua a ser. Esse é um romance que não saiu da minha vida. Aliás, por isso é que a garrafeira aqui da casa onde estamos a gravar, na casa do Alexandre, não tem vinho nenhum. Não. Não é... Isto é que, aqui é que se vê a dedicação de um profissional, quer dizer... Há dois profissionais. Há aqueles que compram para guardar e aqueles que provam para saber o que é que têm. Poxa, isso é como aqueles gajos que dizem que gostam muito de futebol e para estar numa bola, Deus me livre. Exatamente. Acho que um profissional do vinho tem é que... o gajo que não tem vinho em casa, porque claro. Já o bebeu. Exato. Aí faz toda a diferença. É bebermos mais, trabalharmos mais com os outros, isso faz-nos a diferença. É por aí. Então, mas diz-me lá, essa paixão do vinho depois conduziu-te a onde? Conduziu-me a wine bars. Saltei de wine bars em wine bars. Tive o grande prazer de trabalhar na Garrafeira Nacional. Que me levou a... Foi assim... Foi assim, foi mesmo um grande prazer. Foi por um amigo do peito, há muito tempo, que trabalhava lá, que sabia o meu interesse pelo vinho e mesmo naquela fase inicial deu-me imensa formação. Eu pus-me em formações imensas que existem aqui em Lisboa disponíveis para o público em geral. E pronto, e acabei... Portanto, é uma paixão que é execuível. Exatamente. É neste uma paixão caso. Execuível e... Execuível, praticável, realizável e rentável. Rentável também. Que é importante. Pronto, e trabalhei em várias garrafeiras, andei por aí a trabalhar em garrafeiras, o que foi muito interessante. Eu lembro-me, porque não, convém dizer isto, eu e o Alexandre já partilhámos casa, e eu lembro-me na altura que tu trabalhavas exatamente na garrafeira, e que tu ias a competições, provas de vinho, não é? Em vários sítios. Sim, porque lá está, se nos queremos dedicar, temos que aprender mais, temos que beber mais, temos que beber mais. Beber mais. Não, mas é em qualquer área. Exato, quer dizer... Se queremos alguma coisa, temos que saber sobre as coisas. E saber... No caso do vinho, é prová-lo, não é bebê-lo. Exato. Atenção, que eu só bebi em casa, nas provas. Não se bebe, ou não se deve beber. Não se deve beber, só se bebe aqueles últimos, os realmente bons. Pronto. Aqueles que a gente não vai comprar? Não, exatamente. Podem da nossa carteira, sem dúvida. Muito bem. Isso mantém-se? Sim, isso mantém-se. Não... Porque tu depois foste para a Espanha. Sim, eu depois larguei isto tudo, fui para a Espanha. Ele decidiu que era uma boa ideia. Claro, pronto. Eu estou a saltar uma linha de tempo gigante. Diz lá. Para não estar não, mas força. Toda a gente então, mas ouvir, vamos, né? Recuar. Vamos recuar um bocadinho então. Bem, eu vou fazer um recuo um muito flashback. Grande até chegar aqui. Ok, vá. Ora bem, 16 anos, saí de casa, foi à altura do conservatório, fui para Lisboa, conservatório, saí do conservatório, fui para Viana do Castelo, dei aulas, vim para Lisboa. Para a hotelaria, da hotelaria voltei para a Ericeira, que é a zona de onde eu sou, ali da volta, hotelaria uma vez mais, voltei para Lisboa, de Lisboa voltei para o Porto, hotelaria, voltei para Lisboa, isto tudo em hotelaria, não é? Quando eu começo a entrar na arte dos vinhos, estou em Coimbra, antes de estar em Coimbra fiz uma pequena passagem por Marrocos, também tem tudo a ver. Coimbra, Marrocos. Tive 2 anos. É ali ao lado de Coimbra B. Pronto, voltei. Exatamente. É ali perto. Voltei para Lisboa. Espera aí, vamos parar aí em Marrocos. Espera aí, calma. Vamos parar aí em Marrocos porque isso é uma etapa engraçada. Porque nem é toda a gente que vai de Coimbra para Marrocos. Podia ser um título de uma canção, de Coimbra a Marrocos. É a zona de conforto. Eu tinha um amigo que estava em Marrocos. Sim. Eu trabalhava com o meu pai na altura. Pois é, eu já trabalhei em tanto sítio que eu esqueço-me. Exato. Entre a hotelaria e tal, comecei a trabalhar na empresa do meu pai, ligada à eletricidade, e não estava satisfeito em trabalhar com o meu pai. O meu pai é uma pessoa, mas pai e filho a trabalhar, uma coisa interessante. Sim. E alguém me disse, vem a Marrocos conhecer isto, que acho que vais gostar e vais ficar aqui a trabalhar. E o que é que aconteceu? E eu apanhei um avião passado 4 dias, dele me dizer isto... 4 dias, meus senhores e minhas senhoras. 4 dias para ir... Olha, sabes que mais? Vou para Marrocos. Vou a Marrocos. Eu comprei uma bilhete de avião, tinha 11 euros no bolso quando fui a primeira vez a Marrocos. Entrei no país com 11 euros... Saltado não eras, quer dizer, que eles até tinham pena de ti. Eu entrei com 11 euros e saí com 6, mais ou menos, aproximadamente. Foi? Passei um fim de semana. Foi fantástico. Portanto, fizeste um fim de semana com 6 euros. Exatamente. Com 5 euros. Exatamente. Fantástico. Fantástico. Como é que isso se faz, Em Marrocos tudo é possível. É um país esclarece-me. Ora bem, 2,50€ uma bilha de gás. 2,5€ uma bilha de gás. Exatamente. 500 paus. 20€ internet durante um ano. 20€. Está aí explicado mais ou menos. Pois. O custo de vida é muito reduzido, mas eles não devem ganhar muito bem, não é? Não, mas o custo de vida é reduzido, os bens essenciais, todo o luxo é muito caro. Uma cerveja custa 7 euros. Por exemplo, eu não bebi uma cerveja durante esse fim de semana, porque senão tinha ultrapassado o limite. Ok. Uma cerveja são 7 euros. Exatamente. Pelo menos tem as prioridades bem definidas. Exatamente. Não é uma bilha de gás que custa mais que uma cerveja. Sim. É o caso de um país que começa por P e acaba em AL. Pronto. Exatamente. Exatamente. Não, mas foi giro. Foi uma experiência gira. Foi. E voltavas lá? Voltava. E voltaste lá? Voltei lá e ainda voltava lá. E agora as minhas próximas férias são para lá. Ok. Vou comemorar o aniversário com a minha esposa lá. Ok, boa. Portanto, e um dia, quem sabe. Pelo menos está dentro aí do plano. Está dentro do plano, sem dúvida. Pronto, a gente não vai, atenção, para os nossos ouvintes mais atentos, nós não vamos revelar qual é o plano. Não. Nós vamos dizer assim coisas que podem lá estar, claro, sem especificar, porque senão isto assim era muito fácil, quer dizer, a gente fazia-vos a papinha toda e vocês só tinham de fazer aquilo que a gente... enquanto estamos aqui armados em parvos a gravar, vocês já estavam milionários. Não. Com calminha. Uma coisa de cada vez. E uma entrevista de cada vez, e talvez voltemos ao Alexandre um dia. E já em Marrocos. Já em Marrocos, ou em Miami, que também começa por M. Sim. Também é giro. Sim, sim. Malta. Malta, exatamente. Qualquer coisa com M. Não me soa mal, menos Moscavido. Sim. Portanto, voltámos para Marrocos. E voltamos outra vez a Portugal. E vamos lá. Estamos na altura das garrafeiras. Muito bem. Estávamos a falar das provas de... Exatamente. Das provas de vinhos. Isto, voltei às provas de vinho, exatamente. Certo. Pronto, e larguei as provas de vinho. Fui para a Espanha. Sim, largaste aquilo tudo, foste para Valência. Estive em Valência, em Espanha. Valência. Aconselho, é fantástico. Não tem ondas, estamos no Mediterrâneo. Okay. Um clima muito bom, uma cidade super, super bonita. Eu já estive em várias. Okay. Lembrei-me agora que faltou dizer que também já estive em Barcelona no meio desses anos todos. Pronto, mas pronto. Vai faltar muita coisa. Vai faltando, eu lembro-me, eu às vezes esqueço-me da minha própria história. Exato. E o que é que acontece? Estive em Valência, trabalhei na Ford, na companhia de carros. Ok, na Ford. Tem tudo a ver com vinhos e hotelaria. Até porque toda a gente sabe que o carro funciona com vinho, não é? Exatamente. Pronto, estive por lá. Mas porquê Valência? Porquê que a Ford e porquê? Precisava de sair da minha zona de conforto. Outra vez, à procura de uma vida melhor. Posso só abordar então esse tema um bocadinho? Não é demasiado pessoal? Não. Pronto, então eu digo porquê essa necessidade de sempre desafiar? Assim, pessoalmente eu acho que temos duas maneiras de viver. Sim. Ou vivemos conformados ou não nos conformamos. Ok. E isto vai dos limites que a gente mete a nós próprios. E são os dois válidos ou para ti um é mais válido que o outro? Não, são os dois válidos. Ok. Eu encaixo-me de uma maneira e eu próprio me encaixo das duas maneiras, consoante... A música que toca. Exatamente. E o espírito em que estou e a época em que estou e tudo o que está à minha volta. E quantas garrafas de vinho há e quantas não há. Exatamente. Ok. Mas diz-me só uma coisa. Essa necessidade de... Achas que vai cessar um dia... Vai. Acho que sim. A necessidade é alimentada por mim quando eu meto as minhas barreiras sobre os meus objetivos pessoais, profissionais, emocionais. Uhum. E constantemente estou a avaliar se já lá cheguei ou não. E quando me apercebo que não cheguei, olho para trás, vejo o que é que fiz, o que é que eu não fiz e tento refazer. E como é que... Agora faz-me entender... Eu entendi, mas faz as pessoas entender como é que isso... E se tu estás a dizer o teu plano, que a gente brinca, mas é verdadeiro, como é que esse teu plano... Em que é que isso que se encaixa na tua vida e na tua história para te levar... aquela parte de Valência, o que é que aquilo significa para ti? O que é que significou esse capítulo tão diferente de todos os outros tão diferentes que tu também já tiveste? Dos quais afloraste aqui um, dois ou três? Ora, este foi mais uma vez uma aprendizagem. Vou falar de Valência porque é o mais recente. Sim, Valência que eu tenho foi ótimo. Primeiro pelo trabalho, a área de trabalho foi completamente distinta. Ok. O poder ter trabalhado numa empresa tão grande, o que me abriu outro tipo de horizonte e maneiras de pensar. Foi eu aperfeiçoar da língua, que eu adoro línguas e acho que é super interessante. Fixo. Eu, por mim, eu falava também 10 línguas e ainda não consigo falar 10. Lá está, mais um objetivo. Já vou a metade. Já vou a metade. Já faltou mais. Já faltou bem mais. Já é verdade. Temos 10 línguas aqui divididas em 2. Estás a ver? Objetivo quase atingido. Quase. por homogeneia. Sim. Mas diz. O último representou muito. Porque eu, sinceramente, pensei que... Como nós pensamos sempre, que vai ser desta que vamos chegar, que vamos sair da nossa zona de conforto, mas vamos ter a recompensa, que estamos queres a fazer um bem. Queres um senso de vitória? Vitória pessoal, sim. O poder olhar para trás e dizer, sim, realmente não está perfeito, porque nada é perfeito e o ótimo é inimigo do bom. Sem dúvida nenhuma. Mas olhar para trás e dizer, sim. Sim, não, agora vou aperfeiçoar, não vou mudar porque estou... a sofrer consequências ou não dos atos. Dos atos que cometeste. Não vais mudar por necessidade, vais mudar por objetivo, é isso? Exatamente. Não te pressiona, não és pressionado pela mudança. Exato. Tu é que pressionas a própria mudança. Porque não é a necessidade em si, porque se formos a ver até... Não tinha necessidade nenhuma. Chamar em consequência. Para quem não pensa assim, okay. Não havia necessidade alguma. Não havia necessidade, como dizia outro, realmente. Mas há necessidade. E às vezes não havia, não é? E para mim, hoje, sim, consigo olhar para trás, consigo ver que representou todas essas mudanças, fizeram sentido e que ainda não me desfoquei de onde é que eu quero realmente. Não achas que... Não achas, eu, por acaso, acho isto, que é... Nós, para já, isto é uma coisa verdadeira, portanto, é uma verdade lá para ali, isso que eu vou dizer agora. Que é, nós só entendemos depois quando olhamos para trás. Certo. Nós raramente entendemos quando estamos a passar pelas coisas. Pronto. É um facto. Não, entendemos as coisas, mas não a significância que elas têm na nossa vida, porque a vida dá tantas voltas, lá mais um clichê, que, mas dá, que tu só vais perceber e que volta é que foi aquela e que sentido é que aquilo fez, mais tarde, quando tiveres refletido sobre isso mesmo. Claro. O que eu te quero perguntar é, depois de tanta mudança na tua vida, que... Eu depois, no fim, vou-te fazer uma pergunta que vai esclarecer as pessoas sobre porque é que eu sou... Uma das muitas razões, mas uma das mais fortes razões porque é que eu sou teu amigo, eu vou-te fazer essa pergunta. É quase como o Daniel Oliveira lá no O que é que dizem os teus olhos, mas não é o que é que dizem os teus olhos, não te preocupes. É outra pergunta, que é uma pergunta fundamental para as pessoas perceberem. Eu agora não vou dizer mais para não revelar a pergunta já. Mas o que eu queria perguntar mesmo... Nesta parte da nossa conversa, é esta. Portanto, tu já vimos que tu gostas de viajar, que gostas de beber, aprecias um bom vinho, aprecias um bom. És uma pessoa que aprecia um bom convívio. Pronto, já percebemos esta parte. E o Alexandre em família? Ora, o Alexandre em família. É mais sossegado? É mais arisco? É aquele, é o que tem mais iniciativa, não é? Mais preguiçoso? Enfim, posso dizer a verdade? A verdade é complicada. Pois é. Há um preço a pagar por esta nomadice, nomadez, ou como é que existe para aqui, não é? Por esse ser nómada, sim. Exato. Por ser nómada é... Que, sim, há. E, que é? Que é, qual é a distância entre a nossa, pronto, a nossa família raiz, vamos falar assim. Eu sou... Sim. Adoro a minha família, adoro o meu pai, a minha mãe. Okay. Mas pronto, tenho uma distância muito grande e sou o filho mais desnaturado que vocês podem alguma vez ouvir. Sou eu. Considero-me assim, com toda a consciência, acho que já não é mau. Pronto. É aquele primeiro passo, não é? Uma pessoa ter consciência de qualquer coisa. Apesar que tenho uma visão completamente diferente. Depois, na família que estou a tentar criar, não é? Sim. Com a minha companheira. Diz lá, qual é a visão? Não sei, eu acho que por reflexo de estar tão, entre aspas, desligado, não estou assim tão desligado, mas vá, por ser um bocadinho mais desnaturado do que deveria, neste caso com o meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos. Sim. Neste caso com a minha companheira, sou completamente o oposto e pronto. E ela é a minha família. Assim, em grande plano, para além deles, claro, que são e serão sempre o pilar grande, a base. É uma casa, eles são realmente a casa. As fundações. Ela é a decoração toda, porque ela é que me faz sentir em casa, mas eles é que são os pilares. Ok. É um bom exemplo. É bonito, é bonito. Um já podes pôr esta parte para ela ouvir, está bem? Sim, eu vou. Pronto. Porque eu acho que... Acho que estou desculpado. Porque de qualquer coisa que faças agora. Portanto, agora aproveita agora e parte qualquer coisa. O que eu queria perceber com esta pergunta, é o que as pessoas percebessem, não, o que eu já percebi, era que uma pessoa pode ser muito nómada, pode ser muito... viver muito fora de tudo e de experimentar mil coisas e não sei o quê, mas depois por dentro tem um lado, né? É a bolacha e o caramelo. Claro. Mas por dentro tem o lado em que, não, mas ele também precisa de âncoras. Sim, claro. Sim. Para se ir agarrando, porque senão sim. Passa a ser uma coisa só... Eu estou a imaginar tipo a diferença entre uma brisa... E uma corrente de ar orientada. Claro, claro, claro. Não, faz todo o sentido. E sim, nós, mesmo nós nómadas... Nós nómadas, é muito bom. Entre aspas. Sim. Não existe um nómada para sempre, a menos que esse nómada seja um nómada sozinho. Ok. Não existe um para sempre com família, não é? Lá está. Porque nem uma família nómada fica... Há muitas famílias nómadas para sempre, não é? Mas, em regra geral, não. Porque... isto de procurar os meus objetivos de... são todos reestruturados e construídos de novo. Sim. Se estamos a falar em que se cria depois uma família com outra pessoa, com uma conexão e tudo mais. Ok. E os teus objetivos, as tuas barreiras, todas as tuas viagens e tudo mais, tu vais reestruturar e vão ser muito mais calmas, como é óbvio. Ok. Não, é? não vai poder dizer, querida, vamos para o Zimbábue. Por que não? Quer dizer, o Zimbábue é até um país giro porque começa com Z. Quais são os países que tu conheces que começam com Z, querida? Pronto, e ela diz, epá, Zimbora. eu diria que todos os homens, todas as mulheres, todos os homens com H grande, toda a humanidade precisa desses dois lados. De um, sim, para se sentir livre, sim, e de um para se sentir preso. Claro. Sim, porque... preso de livre vontade, preso ancorado, não é? Preso, sim, encarcerado. Exato. Porque nós somos dois lados. Nós somos a nossa felicidade própria. Sim. E para transformarmos a nossa felicidade em concreto, isto até é de um filme que eu gosto imenso, nós, uhum, temos que partilhar a felicidade. Isto, okay, é tão simples quanto isto. Tu podes ser o melhor matemático de todos, se ninguém souber, tu vais continuar a ser tu. E eventualmente o melhor matemático, exato, existente, exatamente, mas ninguém vai saber. Porque isto tem que ser partilhado. Isto é um mundo, e felizmente, de relações, de emoções, de histórias, de conexões e... isto tudo de ser, de procurar coisas melhores, de viajar, de aprender aquilo, uhum, de trabalhar com vinho, música, hotelaria, Marrocos, o que for, tudo leva ao mesmo sítio, à minha, certo, realização e ao meu crescimento individual, sim, de forma a completar-se com o meu crescimento não individual, não só individual, o coletivo, neste caso, coletivo, com todas as pessoas à minha volta e com as pessoas que eu escolher estarem mais próximos ou não. E agora, virando completamente o bico ao prego, como é que apareceu a escrita na tua vida? Como é que apareceu a escrita da minha vida? Foi o meu primeiro desgosto de amor. Ah! Não vais nomear a culpada agora? Não, não. Fica não, mal? Não. Ela não é uma culpada. Eu tenho que lhe agradecer. Não, podemos pôr uma culpada no bom sentido da palavra. Exatamente. Não foi a minha primeira. Foi por aí? Mas chega poesia, prosa. Eu, na altura, utilizei aquilo quase como um diário. Prosa, poesia. E depois, entretanto, como me interessei bastante por vários escritores meio estranhos. Tipo. Assim, lembrando-me, na altura, era Fernando Pessoa, que era o mais estranho. Pois é, gostava do sentido. Campeão dos estranhos, mesmo é esse homem. Gostava do sentido meio psicadélico e melancólico de Flor Bela Espanca, bastante. Pois, gostava de ler aquilo. É. Esquisito e estranho, está como, dois. Como é que chamava o outro senhor? Ah, Alberto Caieiro. Não, não era Alberto Caieiro, era outro. Olha, não me recordo. Depois, entretanto, passei para os internacionais, Milan Kundera, o Murakami e afins, uhum, coisas interessantes, e depois houve muitos pelo meio que eu não me lembro dos nomes. Ok, mas diz-me um que tu digas assim, não, este escritor... É Fernando. O Fernando. Fernando, sim. Fernando é, pois, Fernando. Até porque ele é vários em um, portanto, exatamente, a gente pode escolher eventualmente o que me apetecer agora. Exatamente. É engraçado porque eu, no programa passado, eu falei de pessoas que me... figuras que me influenciavam. Não te nomeei a ti por uma questão de ser óbvio. Pronto, é só por isso. Mas nomeei o Fernando Pessoa, foi um deles. Depois houve outros. Mas realmente o homem era genial, vezes sete. Quer dizer, era uma pessoa mesmo cheia de pessoas dentro dele. É uma coisa... uma coisa fantástica. Portanto, a partir desse desgosto de amor, normalmente é sempre uma tristeza que surge a prosa. Exato. E tu desenvolveste isso. Eu queria que tu, se não fosse pedir muito, me contasses brevemente a história do livro que tu estavas a escrever quando vivias comigo. Bem, a história do livro... ui! Ora... isto é uma pergunta forte. Pensavas que isto era a brincar? Pois, já levaste. Bem, a história do livro foi a forma como eu comecei com... Mas queres contá-lo ou não? Companheira. Sem problema. Okay. Sem problema. Eu sou um livro aberto. Exceto quando... quando eu comecei com a minha companheira, que ela... sim. Era uma pessoa diferente daquilo que eu estava habituado. Era uma pessoa... Em que sentido? Mais rigorosa, mais difícil, okay, com outras visões, com estou a ver, outros objetivos. Estou a ver. Não sei se me compreendes. Estão bem. Mas... Sim. E pronto, e foi uma pessoa muito difícil no início de relacionar, visto a minha maneira de pensar. Pois, e era o dia e a noite, não é? Exato. E houve uma coisa que eu achei interessante foi poder escrever sobre isso, e principalmente escrever para ela sobre isso. Então, criei um livro que lhe escrevi para ela. Ok. Que um dia há de estar à venda na FNAC, espero eu. Porque não, não. Sabe? Porque não. Que se chama Metamorfoses. Olha, não sabia o título. Claro, é bom. Que é Metamorfoses, em latim. Exato. Convém sempre ser um bocadinho estrangeiro, só para... Sim, só para mudar, porque... Só para meter nojo. Eu defini, pronto, o tema do livro, que vem muito em base na relação que fui desenvolvendo com essa pessoa e do conhecimento que tive com essa pessoa e das histórias todas envolventes, da metamorfose toda que isso envolveu. Porque... Engraçado. É tudo uma metamorfose. Estamos em completa, estamos sempre transformação e... A transformar-nos, não é? E há coisas... Há um jogo de imitação, uma transformação constante, consciente e inconsciente, muito interessante. E foi a partir daí. Eu queria surpreendê-la. E ofereceste o livro? E comecei a fazer o livro, não? Sim. Já lhe ofereci o livro, sim. Já lhe ofereceste? Já lhe ofereci o livro. Uf. agora eu ouvi isto e dizia... Alexandra? Livro? Sim. Demorou bastante, mas saiu. Saiu. Saiu de... E ela ficou contente? Sim, bastante. Claro, não é? Bastante. Bastante. Querida, tenho aqui um livro que escrevi só para ti. Ah, não, nem gosto de ler. Não, foi giro. Foi recompensante. Foi muito recompensante. Fiz. É sempre bom haver uma recompensa. E agora, para terminarmos, vou fazer a pergunta fulcral e depois explico porquê. Alexandre, quantos anos tens? Epá, a sério? Vá lá. A sério? Diz lá. Idade metabólica ou... Não, é aquela mesmo. A primeira ou a segunda? A que vem no BI. A que vem no BI. Oh, pá, isso é uma parte mais coisa... É, mais pessoal? Mais pessoal. Isso é muito pessoal. És novo? Sou novinho. És novinho? Novinho. Pronto. E na música? Novinho. Então pronto, não vamos revelar a idade do Alexandre? Não, tudo bem. Podemos revelar? Então vá lá. Podemos revelar. O pessoal salta aqui. Alexandre é... O preço da montra final é... 25! 25! Ora, aqui está. Portanto, o Alexandre tem 25 anos e o que eu quero dizer com isto é muitas vezes as pessoas baseiam-se em determinados parâmetros. E eu sempre disse, aliás, é uma das coisas, outra das coisas que define o Alexandre, que é o Alexandre tem 25 e fala como se tivesse 45. Nossa. o que é muito bom, porque revela, basicamente revela o quê? A capacidade de viver que ele tem. De viver várias coisas, viver muitas experiências e, portanto, de não se chegar a ele com três balelas. Como se calhar se chega às pessoas da idade dele, ao resto do pessoal que eu vejo por aí e que diga assim, pá, estes gajos têm 25 anos, mas podiam ter 15, porque ninguém notava, não é? É sempre tudo igual. É uma das razões pelas quais eu te admiro. Não é por teres 25 anos, é por seres a pessoa que és. Não costumo admirar as pessoas. Ano, exato. Acabou-se. Sim. Aliás, a partir do dia em que fazes 25 anos e um dia, já estragaste tudo. Pronto. Mas eu, se calhar, vamos terminar por aqui. Eu vou agradecer ao Alexandre por me teres recebido aqui em tua casa. Obrigado. Espero que não seja preciso gravar uma entrevista para vir cá outra vez, porque senão vou fazer muitos programas contigo. Não, claro. Mas foi um bom pretexto. Foi um bom pretexto. Eu queria só deixar, se calhar, em jeito de rodapé, tu estás a desenvolver uma ideia que envolve... Pois, exato. Como é? Já ninguém se surpreende agora com essa tua afirmação, Alexandre. Mas qual é que é a ideia agora do life coaching e misturada com comer bem e com... Enfim, comer bem, alimentar-nos bem e fazer desporto. Fazer desporto. Há algum site, alguma página de Facebook? Não há página de não Facebook, há, não mas há vai site. Haver. Há contactarem-me, porque tal e qual como o mundo, é experiências. São falar com pessoas, pôr a pessoa em frente de uma pessoa e mudarmos um bocadinho. Pensarmos um bocadinho... E como é que as pessoas te podem contactar, Alexandre? As pessoas podem me contactar... Facebook? Pelo Facebook. Alexandre Batalha? Exatamente. Um homem que está na fotografia... Todo de fato. Todo de fato. Um senhor.

www.antenaweb.info. Nós estamos aqui. Taste it.